Oceano Atlântico, costa sudeste brasileira. As coordenadas aproximadas na carta náutica indicam latitude 23 graus sul e longitude 45 graus oeste. Zarpamos de Ilhabela e navegamos por 3 horas e meia até a ilha de Búzios, a segunda maior do arquipélago que compõe o município, localizado no litoral norte de São Paulo. Olha como tá baixo aí, né? A maré tá bem baixa, né? Baixa? Tá. É um pouco difícil para descer. Não é praia aqui, né? Não é, é costeira. É pra costeira. Existem três comunidades que mantêm tradições caiçaras em Búzios. Porto do Meio, com 96 moradores, Guanchumas, com 73 e Pitangueiras, com 13. De acordo com o relatório socioambiental das comunidades tradicionais caiçaras do arquipélago de Ilhabela, elaborado em setembro de 2008 pela geógrafa Mariana Pirró, na ilha de Búzios moram 55 famílias. Existem 64 casas de moradores locais, 5 de veranistas, 11 casas de farinha, 2 escolas de ensino básico até a quarta série, 2 igrejas evangélicas, 2 capelas católicas, 46 canoas a remo, 11 barcos de pesca e 1 campo de futebol. A água que abastece as casas é escassa e não existe estrutura de saneamento básico nem de energia elétrica. A maior parte dos buzianos, como são chamados os caiçaras moradores de Búzios, não sabem ler nem escrever. O antropólogo e pesquisador do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras da Universidade de São Paulo, Antônio Carlos Diegues, define quem são os caiçaras pelo seu modo de vida. Eles são caboclos, só que a identidade, digamos, mais objetiva deles está ligada à possibilidade que eles tiveram de utilizar tanto o mar quanto a terra. Isto é, as atividades econômicas de sobrevivência dessa população, elas passam pela agricultura de subsistência, normalmente cultivo de mandioca e aí o fabrico da farinha, e a pesca inicialmente como atividade complementar. No Brasil, os caiçaras habitam a faixa que vai desde o sul do Rio de Janeiro até o sul do litoral paranaense, passando por toda a costa de São Paulo. Até a chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil, Ilhabela era habitada por índios. O arquipélago passou a receber europeus e mais tarde foi ponto de comércio de escravos, que deixou rastros da cultura africana. Dessa miscigenação indígena e europeia, somada à influência africana, nasce a cultura caiçara. A maior parte dos habitantes da ilha de São Sebastião, sede do município de Ilhabela, está no canal de mar voltado para o continente. Existem também mais 17 núcleos de comunidades tradicionais caiçaras na parte de trás da ilha, totalizando 884 moradores fora da área urbana. Por estarem numa ilha, as comunidades de Búzios mantiveram-se mais isoladas. Para Diegues, a cultura dos caiçaras que moram em ilhas é diferente da dos caiçaras que moram em praias. O interessante desse modo de vida ilhéu e caiçara é que eles acabaram pelo isolamento geográfico, o que leva também a um certo isolamento econômico, eles acabaram desenvolvendo atividades e formas de vida muito próprias aos que vivem em ilhas. Por quê? Porque são os territórios insulares, são territórios limitados geograficamente, não é? Muito bem conhecidos pelos próprios ilhéus, e existe uma vinculação emocional, afetiva muito grande com esse território ilhéu. A vida dos caiçaras sofreu mudanças por conta de alguns ciclos econômicos. O primeiro deles foi o da cana-de-açúcar e depois o do café. A partir da década de 1960, a agricultura deixou de ser a base econômica dos caiçaras, que acabaram adotando a pesca como sua principal atividade. Seu Bedico, caiçara da Praia do Poço, em Ilhabela, morou em Búzios em meados da década de 1950 e descreve a vida na ilha. Há 40 anos atrás... A época que eu morei lá era ruim. A vivenda lá era ruim. O passadio, problema de doença era ruim, porque não tinha recurso. Não tinha padaria, não tinha médico, não tinha enfermeira, não tinha rádio de comunicação, não tinha televisão, não tinha nada. Búzios também foi alvo de estudo de Euclides da Cunha, autor do clássico Os Sertões, que esteve na ilha em 1902 para fazer um relatório sobre a possibilidade de instalar uma penitenciária no local. Aquela ilha, apesar de à beirada do litoral e aparecendo nítida diante dos navegantes, é pouco conhecida. Ao atingir os mareantes, passavam sem que nada os levasse ao ilhote pouco distante, cujos contornos revoltos, de pronto apercebidos, na alvura dos cordões de rochas desmanteladas, que os debruam, lhes pronunciavam perigosos parcéis e desembarque penosíssimo, mostram-no as matas exuberantes que revestem a ilha. Para preservar a diversidade natural já descrita por Euclides da Cunha, foi criado, em 1977, o Parque Estadual de Ilhabela, como conta a diretora do parque, Carolina Bilpolir. Naquela época, se criavam unidades de formas muito diferentes de hoje em dia. Eram medidas emergenciais, eram medidas tomadas pelo governo ou pelos superiores, sem nenhum tipo, por exemplo, de consulta pública, de participação da população, da comunidade que já vivia ali, e principalmente sem levar em conta do que existia naquela região. Dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, existem duas categorias, as de proteção integral e as de uso sustentável. O Parque Estadual de Ilhabela é uma área de proteção integral, o que restringe o modo de vida das comunidades caiçaras, como explica a Carolina. Prioridade é proteção, né, da biodiversidade, da fauna e da flora, permitido fins, uso para fins educacionais, de ecoturismo e de pesquisa científica. Diferente das de uso sustentável, que você pode ter ocupação dentro da unidade, você pode ter uso dos recursos, você pode ter produção. Em 2002, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que prevê que as áreas protegidas elaborem um plano de manejo em até 2 anos. O plano traça todas as diretrizes, regras e atividades dentro da unidade de conservação. O Parque Estadual de Ilhabela ainda não iniciou a proposta de manejo. Formular um plano de manejo gera algumas complicações, como conta a Carolina. Quando a gente for fazer o plano de manejo, um dos conflitos, uma coisa que a gente vai ter que discutir muito é a comunidade que vive no interior do parque, que é um conflito que a gente tem hoje. Eles moram lá, eles já estavam lá antes do parque ser criado, todas as comunidades inseridas no parque. No entanto, eles não perderam o direito de moradia, o direito de terra, porque eles continuam morando lá, a gente sabe, a gente não está expulsando ninguém. Só que eles não têm a liberdade. Na cidade, quando você quer fazer uma reforma na sua casa, você vai lá e faz uma reforminha, faz um puxadinho, faz um banheiro. Lá eles não podem. Porque se eles fizerem sem autorização, eles levam multa e correm o risco de ter a casa deles demolida. A possibilidade dos caiçaras utilizarem os recursos naturais deve ser incentivada com o Decreto de número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. O documento institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e pretende solucionar os conflitos das unidades de conservação. Segundo a diretora do parque, mesmo com todas as restrições quanto ao modo de vida dos caiçaras, a legislação ambiental contribuiu para a preservação dessas comunidades, pois impediu a especulação imobiliária na Ilha de Búzios, ao contrário do que aconteceu na Ilha de São Sebastião, sede do município de Ilhabela. Quando você criou o sistema, você não expulsou eles de lá. E, por outro lado, você não permitiu que novas pessoas fossem morar naquele lugar. Você imagina, a Ilhabela, todo aquele o aumento turístico, o aumento da especulação imobiliária, a quantidade de gente de fora, né, a migração para Ilhabela, se as áreas que não fosse parque, teria acontecido a mesma coisa. E hoje você poderia ter comunidade de búzios, comunidades isoladas de dentro do parque totalmente descaracterizadas. Eu brasileiro, eu brasileiro, eu, eurafroíndio. Eu sou da água, do coco, do toco, do pindoba, da goga que sobra do caxinguelê. Mistura de raça, graça na postura, jogo de cintura, jeito de viver. Mistura de raça, graça na postura, jogo de cintura, jeito de viver.